Esses crescentes desenvolvimentos urbanos solicitando cada vez mais competência de quem vai remando, ralando, chegando finalmente dos planos, já avisando, metas traçando, buscando possibilidades, milhões, novas conexões, enquanto alguns corações de diferentes nações clamam por paz, amor, justiça e respeito. Me identifico e repito aquilo que o Bob falou quando disse: apague a luz, puxa a cortina da janela e deixa a lua de dia brilhar, pois com ela vem boas vibrações, no menos corações. Palavras do grande mestre, mais uma de suas lições. Ficaram como um legado, espalhado, multiplicado, num reggae enraizado, lembrado por gerações. Sou só mais um discípulo, o amor é o vínculo, e a música feita de alma é o veículo. E a lua de Jah vem a iluminar, sempre vivi pra se levar. Quando a vida muda a direção, é aí que se começa uma nova missão. Que a lua de Jah vem a iluminar, sempre vivi pra se levar. Quando a vida muda a direção, é aí que se começa uma nova missão. Me identifico com a vida, sintonizado com a terra. Vou longe pela cultura e vivo sempre por ela. É a vibe do reggae entrando na sua casa. Aperta o play, aumenta o som porque o beat não para. Um banho de mar purifica a corrente. Se não tem mar, tem um lago, no cerrado atraente. Sigo junto, firme e forte com os amigos da sessão, prezando a liberdade e a consideração. Amenize os problemas, deixe a paz prevalecer. A vida é um poema, onde a história é você. Se purifique com o Jah, deixa a noite aparecer, os seus sonhos alcançar e você poder crescer. Sempre permita renovar o passado, pra se envolver, seja alguém respeitado. Pra se distrair, busco a inspiração, pra dizer o sim, às vezes eu digo não. Que a lua de Jah venha iluminar, sempre vivi pra se levar. Quando a vida muda a direção, é aí que se começa uma nova missão. Que a lua de Jah venha iluminar, sempre vivi pra se levar. Quando a vida muda a direção, é aí que se começa uma nova missão. Essa vida tem os melhores prazeres, pra poder andar, viajar nos takes. E quando eu me lembrar dessa canção, eu vou celebrar tudo de bom pros irmãos. Essa vida tem os melhores prazeres, pra poder andar, viajar nos takes. E quando eu me lembrar dessa canção, eu vou desejar tudo de bom pros irmãos.